sair do comércio. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer? Usado de Luiz Amigues, tô aqui. A carroça. E eu? Eu te quero. Alô? Eternamente. Pois não vivo. E a equipe sem ilusão aqui ao lado. Já tô na PCI aí, tá pra ideia, galera. Gabriel, tá furando a fila, pai. Aqui atrás, pai. Júlio! É tão grande. É! Minha paixão. Meu amigo Caruca aí da oficina JP. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar. E o parceiro Anivel todo sujo. Eco! Eu te quero, baby, baby. Ainda aí no Zona. Amigo Carlos, Denilson, Ginei, de Luiz Domingues. De deixar tudo, brigar com o mundo. Como é que tá aí, Paturi? Que saudade é você. Banda Paixão do Calypso. Alô, Dudu Peito de Pombo. o Ouro Negro, tá aqui com a gente. Juro, te quero, te amo demais, é tudo pra mim. Casa Edson, equipe Ates, aço de coração. Pra mim. Thank you. Salamana. Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Baby, baby. Isso é tudo confirmado aí, viu, Brasília? Especial. Filho de Godofredo Viana, dia 21 de outubro tem, A Carroça da Saudade. Agora te desejo felicidades, é de coração, é pura verdade, você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, Viana, era da Toca do Leão. Lindo, seu jeitinho, era carinhoso, quando só você chamava o meu nome pela cor. E agora? Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades. Meu amigo Gabriel, vê seu luto, né? Com açúcar aí. Acho da sem noção da saca. Só posso te dizer que já estou legal. A procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Assim, eu só quero amar, me dá um beijo. Uhul! Quero te encontrar e não te vejo. Um abraço aí, meu DJ Giovanni, da Superbrói, Rafael, Teletubbies. Amor com seus mistérios. Um abraço! Vem pra festa do Búfalo. Vem que eu te quero. O meu amor é você. Seu grande Magno! Ninguém no mundo vai te amar. Sim, Cristiano! Como eu! Cena, Ricardo! Olha a galera, estão aqui também de boa! Isa! O Gurupi! Oh. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Meu amigo Ronildo! O gordo curtido aí, meu zinho aí, do Maninho, curtição de Luiz Domingues, o Ed, dos tripulantes de Santa Isabel e a Lorena. Porque te amo, bem que eu te quero, o meu amor é você. Bora, meus seguidores, vai dançando, lá vem meus seguidores. Bora, meus seguidores! E vai dançando, e vai dançando. Que a carroça da saudade vai dançando, vai dançando, vai dançando. E um, e dois, e três, gira tudo! Cantar essa canção pra você, ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem, menina, vem mexer. Luxuoso está chegando pela primeira vez. Em Carutapera. Mais uma do Dudu Peito de Aço. Essa tem mais nove. DJ Bruno. Da Carrigina Burriga. Ela não é o Jimmy Carlos de Carutapera. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Nosso amigo Sargento Bento, da seu coração, da família. Eu, São José, sempre aqui. Segure forte a minha mão. Louco do Wesley Silva, JC, gravações. Preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Te amar, te amar. pois sei que esse gangue está rolando lá no meio do salão. O que eu quero é dançar. Quero, por favor, dançar contigo. Oi. Quero afogar. E aí, Luan, DJ Wellington Pressão. Quero com Gil da Like. Aí, dos caçadores da farra. Eu e um abraço. Segure forte a minha mão. Aí também, Ícalozinho aí da Sriga, campeão aí, goleiro. Está aqui com a gente, um abraço pra você. Sim. E na batida, vai dançando, vai dançando, vai dançando na batida, vai dançando na batida, vai dançando na batida, vai dançando na batida, vai dançando, vai dançando, vai dançando, porque ela está chegando. Prepare-se. Em novembro, o mundo vai conhecer uma nova mudança. Uma nova mudança. A luxuosa está chegando. Nova carroça da saudade. Você nunca viu tanto luxo e tecnologia juntos. Aguarde. Aguarde. De pegar o periquitinho e dançar agarradinho e dizer assim: é, já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu tô só, agora vai me deixar só. O caminhão passa no e tornar no Prime. Isso aqui. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Deixa, vai. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. De ser importante, vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já fui embora. Um abraço aí também, as divas! A Mari, o Wanderson, a Angélica, a Jean, Jean Ramos, que vieram romper fronteiras. Os seguidores, a Joyce Motoqueira. E todo esse caminho. Eu sei de cor. Alô, cabeludo! Se eu não me engano, agora vai. O carroça festa também tá na área! Me atender. O terceiro é se atender. Elielso, Fábio, Fabrício e Jadelã. E doer-se em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Churrasquinho do DC na área. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Bora, minha garradinho. Minha garradinho, eu sinto o máximo. Assim, ó. Volte pra mim. Por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. A carroça. Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Meu parceiro Miguel, amor se transforma profundo. Miguel Caxias, Josi, siga na peixaria Caxias de Golovredo, Viana. São aqui. Minha loucura é uma coisa tão linda. Minha cadilha, Adriano, de garota pera. Um abraço. Emoção, sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim. Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas por favor, volte pra mim. Alô, como é que você está? Por aqui tá tudo bem. Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais. Meu amigo Túlio, campeão. Decidi ligar. Aí o amigo, o Lívia Assento. Está namorando. Ele e o Fabiano, o Henrique. Tá 160. Meus parabéns, felicidades. É isso aí, é. É isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me... Meu amigo Jean, passarinho do Guga, qualquer lugar, na oficina do Diego. Você a cobrar, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse, você não me... Nosso amigo Anderson da CL, tá negando, um abraço pra você. A sua amiga e ela veio me falar. Cadê meu prefeito? Você falou já não vi tudo lançar nada, que não fácil tá... esquecer. Olha como eu tô aqui, ó. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse. Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz. Um abraço aí do mesmo moleque, Zé aí do top. No mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Que garota pera! Por isso todo mundo passa e quem vem no show, Nando Pop, DJ, canta aí no Brasil. Já tô juntamente aí com o Ricardo Mega, o Mega Timerson. Já virei, me apaixonei. Vamos dar uma segurada aqui atrás no alô aí, que a galera quer dançar um pouquinho, viu? E o que eu sei é que daqui pra frente... E aí? Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva de arroz na gente. Bora, filha! Canta aí! Canta pro papai! Naraná, naraná. Tô curtindo as melhores. Aonde? Aonde? Na carroça da saudade. Uhul! Tentação. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava uma coisa antes, e agora vi você mudou até bastante. Aguento mais essa situação. Meu amigo Jorginho, talvez deixar meu coração. Jorginho, eu sei de parafuso aí. Eu vou perguntar. O Taruca, yes. Ou ela ou eu. Isso é mais adeus, é de grande tua pena. Me prender, você que fez errado tentando esconder, que ficava com ela e ficava com ele. Você perdeu a mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava você não me deu. Eu já estou cansada, escolhe ou ela ou eu. Ou ela ou eu. Naraná, naraná.

se derramar. Já tem CD do Tom! Põe aquela roupa. Ah, no Frangina! Entra no carro, amigo. Deixa eu abraçar aqui, Tom, nosso amigo Diego Roger. Um abraço a você. Grande parceiro lá de Cândido Mendes. Tá por aqui. Vamos tá ali, só ali, boa ali, Tom. Que beleza, grande Diego. Passará os bailes. Esse é parceirão, dá maior valor de passear de carroça. Vamos embora. Ali a roça, bora a roça, então. Pra uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Passará os bailes, beijar na boca. Aproveitar a noite, fica louca. Esquece ele. Feliz, como tenho vontade. Nosso amigo grande Pedro Paulo, um abraço a você. O do Esquece Rancho do Aeroporto. Fala galera de Belém do Pará, um abraço a você. Juntinho aí com o nosso PH, um abraço. Grande Paulo Henrique, tá juntinho aqui. Luiz Domingues. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para. Deixa eu abraçar aqui o nosso amigo Jorge, o grande Thiago, também o Ailton. A galera curtindo direto do bairro do Castanheiro e de Belém do Pará. Tá todo mundo aqui, um abraço! Amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Nosso amigo, o grande Júnior, presenteou com umas canecas bem legal. A galera da Rose Bombons. Alô, Júnior! Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo. E aí, Rose? Só tu, estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Nosso amigo Dudu, peito de pombo, tá na área. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. São ah, é peito de área? Deixarão. Momentos que foram inesquecíveis. Peito de aço! Olha, patrão, desculpa, sai que a gente tá na brincadeira aqui. Já bebi mais umas doses. E bora pra cima. Palavras que ficam assim. Pra cima. No coração da gente. Banda 007. Meu parceiro Diego Roger, juntamente aí, com o masculador aí, político, Santo Godofredo Viana, a Lugatinha, Ellen, eu e você, e você e eu. Aonde foi parar o seu juízo? E o Paulinho? Alô, Marcos, curtindo a peça de boa, hein? Equipe Super 12. Liga o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Bora! Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro meu amigo Vitor! Cartório de Cano da Pera! Gesso Saudades! E o Martinho da Guanabara! Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, tom, a gente faz amor. Tom, tom, máximo! De novo, de novo, de novo. Banda 007. Deixa o mundo saber, baby, como você. Abraço aí, o grande Daniel, o Andrei. E Jair, os primos atribulados. A gente resolve depois, né? Giovanni Salles. Porque quando você desce, a lua também desce pra ver. Já me ganhou, agora é só me levar pra você. A carroça da saudade. DJ Tom Máximo. Olha a galera, isso aí. Vamos dançar. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu... Um abraço aí, aí, nossa aí, um abraço. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão com aquele olhar. E o parceiro Robesinho, é. Da RTQ Saúde, e a patroa Helena, e a Talva, o Jean Braga, todo mundo aqui. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. E aí, Roberto dos Cachorros? Mento na contramão, eu sou seu fã. Quando você me quiser, quando resolver. Meu amigo Eric, do Paysandu, Juilson. Eu vou. Juilson Vitor, o Hugo, o Grau. Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu. Agora vamos dar um tempo aí, tá bom? Que a galera quer dançar, sabe? Então bora dançar um pouco com a patroa. Vamos dar um tempo aí, já já. Eu dou aquele alô pra galera aí, tá ok? De quem não vi. O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Bora, seguidores! Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. E aí, Vanderlei? Eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Era isso que vocês queriam, é? Então bora recordar um pouquinho. Deixa eu te amar só um pouquinho. Oi? Sou um gato louco por carinho. Tô ligado. Oh, oh, oh. Carente de amor. É como eu estou. Perfeito, meu irmão! Como não vai dançar, tá tudo pra quem? Venha me amar, ser minha cara. Oh, oh. Pega o gato, voltou! Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. O restaurante sabe, sabe. Miau, você, Zizé, o teu irmão e o Fábio. Eu saí com você para lhe falar de amor. Uhul! Quando provei seu beijinho, já já muita pressão. A palavra me faltou. Tem CD aqui do maestro, tem CD. Minha voz aqui. Fiquei sem saber o que falar. Do Frangília. Já já saí do tom. Lhe disse apenas com um olhar. Dom, dom, dom, dom. Meu amigo Fabiano aí do Camarão, um abraço. Isso é tão natural. Não me queira mal. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber. Abraço aí, o Cajá! Falar. E a família Barcelona! Te... Um abraço pra vocês! E disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez. Por isso eu não soube lhe beijar. Essa compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Não me queira mal. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular. E o chifre? Maurício, amigo aí do Moraes, do aeroporto de Belém, está aqui com a gente. Um abraço! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Uhul! Acontece que eu não vou me prejudicar. Bola do, do peito de aço! Mas você também podia marcar outra hora pra poder já vi no enterrar. marido, né, Bezê? Podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo. Mas aí é Marisa! Fernando de Conceição! Outra Thaís, pra poder se pá. Enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria... Marcelo da Super Bros! Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você sumiu, meu bem, de mim na estação. E o trem partiu e eu não vi qual a direção. Secretária de Finanças pra Marabá, Cruza Braga, que fica na e que manda uma sequência aí de shots já já. Para a mãe aí do presidente Gilberto Braga, é sonhar te encontrar. Vou puxar aquelas. Ô Sônia, ô Sônia, preciso te encontrar. Ô Sônia, meu amigo Anderson Marituba, Júlio e toda a galera, o sonho, e o deputado Sobra Sônia, e de Luiz. Encontrei em Marabá. Meu parceiro Anderson da série. Anderson. E todo o excesso aí do Barão Azul. Você sumiu, meu bem, na estação. E um trem partiu e eu não vi qual a direção. Me informaram que foi de São Luís pra Marabá, que fica na Transamazônica, sul do Pará. Preciso tanto, ô Sônia, te encontrar. Te encontrar, ô Sônia. Meu amigo Gabriel Batata, Mil Graus, um abraço. Ô Sônia, ô Sônia, te encontrei em Marabá. Búfalo do Marajó e a Carroça da Saudade. Depois dele, o mundo da recordação está completo. Daqui a pouquinho tem um show. Maria, minha mãe morena, cabocla linda lá do Rio Jari. Você descendo pelo Amazonas. Vai ficar mais forte, dá pra baixar? Lá no Chapuri. Búfalo do Marajó. Lá no Chapuri. Fica mais forte. Lá no Chapuri. Aqui é tudão. Dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena. Vai ver quando a luxuosa vir, papai. Só de rede dos igarapés. Estas coisas lindas que não tem idade. E aí, Alexandre, fala aí. Roberto Luiz, que frente o ginásio. Pequeno, sinto saudade de me banhar nos rios, tomar tacacá, beber açaí lá em Guaraci. Meu amigo Rodrigo Jadson, já esperando aqui na mesa. É, Guaraci. É, Vanderlei. Aí, Guaraci. Terra cabocla, terra pequena, cheirando a flor, cheirando a açucena, igual teu cabelo, Dona Maria. Minha mãe morena, lá do Rio Jari, lá do Chapuri. E a galera da Rosa e Bobões, lá do Chapuri.

teu olhar não leva jeito de chorar. Quando vê o teu sorriso derramar esse riso cristalino de... Segura! Como um beijo que a praia deu no mar. É mesmo... E meus seguidores estão aqui, papai! E ser feliz na vida como estás, pois felicidade... Olha, se prepare da luxuosa! E uma noite de luar, quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte. Vai dar só maranhão! Os meus braços abraçam o corpo de outro amor, como o beijo que essa praia... Digideco, no geração, tá na área! Alô! Meu olhar não leva jeito de chorar, quando vê o teu sorriso... Agora, patrulha, tá filé, papai! Esse riso cristalino... Não mexe aí! Alegria, como o beijo que a praia deu no mar... Já, já eu te dou! Triste assim como o beijo... Aquela dose! Do que ser feliz na vida como estás, pois felicidade minha é teu amor... E a família Reis! Uma noite de luar... Quando a brisa dessa... Vou até falar aqui pro Luciano pra... sentir o frio forte... O gorro de ua cair na brecha... Meus braços abraçam um corpo de outro amor... Como o beijo que essa praia deu no mar... Vai! Agora! Olha aí, a sanfoninha vai só mordendo... Vai só mordendo... E a gente tá bufelando aquela menininha... Pelo meio do salão e o chinelo... Coisa boa! Oh, coisa boa! Essa vai pra você, Neil! Essa turma de São Carlos, que sempre anda falando os teclados. Aí o prefeito disse assim, pra menina, ele disse assim, ó: deixa eu botar a cabeça. Só? Somente a cabeça. Mas o que que é? A cabecinha no seu colo e dormir. Meu amigo Lourão digi... Somente a cabeça. A cabecinha no seu colo e dormir. Meu amor, estou digitado, mas você não tem... Digital gravações. Antigamente quando eu chegava você me abraçava. Até segunda-feira, depois de segunda-feira não era assim. Mas minha... Ele vai ser demitido. Agora eu tenho que lhe adorar. Pra botar até minha cabeça no seu colo, eu tenho que lhe implorar. Se falar que ele vai no micro-ônibus, a minha cabeça no... ele já tá, eu tenho que lhe... entregando o lugar. Deixa eu botar a cabeça. Ah, não? Somente a cabeça. CD, a CD, CD. No seu colo e dormir. Deixa eu botar a cabeça. Somente a cabeça, a cabecinha no seu colo e dormir. Aquele abraço pra aquela turma do Araticum. Deixa eu botar a cabeça, somente a cabeça, a cabecinha no seu colo e dormir. Deixa eu botar a cabeça, somente a cabeça, a cabecinha no seu colo e dormir. Meu amor, estou muito cansado, mas você não tem pena de mim. Antigamente quando eu chegava você me abraçava, você me beijava. E não era assim, mas minha vida se modificou. E a família Sedução pra voltar. Meu amigo Biro, Toninho, Anderson, Chazinho, a família Sedução, é isso aí, né? Cabeça no seu colo, eu tenho que lhe implorar. Aí, DJ Dom, solta som. Vou puxar essa época aqui pra galera relembrar. E aí, Patrick, seu parceiro mar, para Anderson da CL. Ela pegou meu Chico Preto, ela beijou, ela alisou e ainda quer levar. De ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lidar. Meu amigo Daldo, é Luto, meu Chico Preto, e a família é mega de missão. Quer levar, quer levar. E aí, DJ Kima, meu Chico Preto eu não vou lidar. Ele é, ele é.

E o nosso grande parceiro, secretário de obra do esporte, Elvis! Elvis Chava! Mexe você também. Agora vem e vai. Mexe você.